começa agora mais um programa com a qualidade CBN. A rádio que toca notícia. CBN Turismo, o melhor roteiro. Dicas, entrevistas e reportagens especiais do setor que movimenta 6% do PIB brasileiro. Gente que pensa e faz o turismo em Foz e região. CBN Turismo, hoje, com Cristina Pinheiro. Habilitada para funcionar desde a última segunda-feira, a linha de ônibus direta entre os parques nacionais Iguaçu, do Brasil, e Iguaçu, Argentina, que abrigam as duas margens das cataratas do Iguaçu. A nova linha recebeu o aval da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, e da Comissão Nacional de Regulamentação do Transporte da Argentina, tendo como operadora a empresa argentina Três Fronteiras, que já realiza um trajeto regular entre Foz do Iguaçu e Puerto Iguaçu. O itinerário terá frequências de hora em hora, com saída pela manhã a partir das 7h30 e última volta às 6h30 da tarde. O ponto de saída no Brasil é o centro de recepção de visitantes do Parque Nacional do Iguaçu. Na Argentina, a linha inicia e chega na entrada do Parque Nacional Iguaçu. O objetivo é facilitar o deslocamento de visitantes locais e turistas entre as duas principais atrações turísticas da região. Atualmente, para fazer o trajeto de ônibus, o passageiro precisa pagar 3 passagens, resultando em gastos e tempo de espera entre uma conexão e outra. Parece óbvio? Não só parece, como é. Vale lembrar, entretanto, que a implantação de linhas turísticas na região de fronteira vem sendo sistematicamente travada por representantes do receptivo e dos taxistas por razões que não só parecem, mas também são óbvias. Enquanto cidades de todo o planeta conseguem ampliar o tempo de circulação dos visitantes em seus atrativos com a implantação de linhas especiais de ônibus, Foz do Iguaçu segue com sua linha turismo adormecida no berço esplêndido do papel. Outros projetos, como o de implantação de um ônibus com bagageiro e frequências noturnas para atendimento aos passageiros do aeroporto, também esbarram no lobby das empresas e motoristas locais. Enquanto isso, somos surpreendidos gratamente com a notícia da linha entre os parques. Porém, chama atenção que a empresa escolhida não seja daqui, mas da Argentina. Sinal de que em Puerto Iguaçu, os integrantes do trade turístico estão sendo mais ligeiros ou menos canibais que os representantes do lado de cá. Participe do CBN Turismo e interaja conosco. O e-mail é o cbnturismo@cbnfoz.com.br, twitter.com/cbnfoz, facebook.com/cbnfoz, cbnfoz.com.br. Foz do Iguaçu, 6 de setembro de 2014, bom dia! Processo de concessão do Centro de Convenções de Foz do Iguaçu, iniciativa privada, será retomado após o período das eleições. Rede Internacional de Hotéis de Luxo anuncia planos de construção de uma unidade na margem brasileira do Rio Iguaçu. Realização da etapa do Ironman na cidade movimenta o turismo de Foz do Iguaçu. Meia Maratona das Cataratas do Iguaçu acontece no próximo domingo. Atrativos de Foz do Iguaçu e região estarão em destaque na Feira Nacional da ABAVE. 11 horas e 6 minutos, o CBN Turismo volta em instantes, depois do intervalo, com estas e outras informações. CBN Turismo. CBN Turismo. Onze horas e 10 minutos, temperatura de 28 graus aqui em Foz do Iguaçu, previsão do tempo para hoje em Foz do Iguaçu, região da Tríplice Fronteira, inclui possibilidade de pancadas de chuva no período da tarde e noite. A temperatura máxima hoje não ultrapassa a marca dos 31 graus, com sensação térmica de 32. Para domingo, feriado de 7 de setembro, possibilidade de pancadas de chuva nos três períodos do dia e temperaturas entre 18 e 31 graus, segundo o CIMEPAR, Instituto Meteorológico do Paraná. Aeroportos da região internacional estão abertos para pousos e decolagens, exceto o Aeroporto Internacional Cataratas, em Foz do Iguaçu, que está fechado para pousos e decolagens desde as 7 horas da manhã. A reabertura está prevista para o meio-dia. O fechamento deve-se a obras realizadas pela Infraero no local. Na BR-277, o movimento de veículos diminuiu na comparação com as primeiras horas do dia, mas continua sendo mais intenso no sentido Foz do Iguaçu. O motorista deve ter cautela ao trafegar pelos trevos urbanos de Foz do Iguaçu e também pelo perímetro urbano de Medianeira, que tem dois trechos em meia pista devido à construção de passarelas subterrâneas. Na Ponte Internacional da Amizade, a movimentação continua intensa, tanto em direção ao Paraguai, tanto em direção a Foz do Iguaçu. Movimentação maior neste momento segue em direção ao Paraguai. Neste momento, embora a movimentação esteja bastante intensa, o trânsito flui com mais rapidez do que nas primeiras horas da manhã. A movimentação em direção ao Paraguai deve dar uma amenizada nos próximos instantes, já que neste momento a movimentação de veículos na BR-277 em direção à aduana brasileira segue com registro de poucos veículos trafegando pelo local. Na ponte Tancredo Neves, entre Brasil e Argentina, fique atento para a formação de filas na passagem pela aduana de Puerto Iguaçu no período da tarde. A tendência é de que as filas tornem-se ainda maiores, principalmente na pista de entrada ao território argentino. Na BR-469, que dá acesso ao aeroporto de Foz do Iguaçu e aos principais atrativos turísticos da região do Parque Nacional do Iguaçu, o movimento de veículos é maior no sentido parque, com muitos veículos argentinos na via. Nas Cataratas do Iguaçu, a vazão neste momento é de 900 mil litros de água por segundo, cerca de 30% abaixo do normal para esta época do ano. Na usina de Itaipu, todos os atrativos do complexo turístico estão abertos e a visitação é gratuita aos moradores da região que apresentarem comprovante de residência. Senhor turista, seja bem-vindo à Tríplice Fronteira. CBN Turismo. Voltou à discussão nesta semana o projeto de concessão da gestão do Centro de Convenções de Foz do Iguaçu, iniciativa privada. A iniciativa, porém, só deve tramitar após as eleições, como detalhou em entrevista a Guilherme Wojtkowski, o presidente da sociedade mista que gere o centro, de Djalma Pastorello. Segundo Pastorello, terceirização não é a palavra mais exata para definir os planos de utilização do espaço. Essa palavra, terceirização, a gente prefere falar modernização do serviço, ou seja, como o Centro de Convenções é uma SA, uma empresa de economia mista, que é a famosa PPP, mas o maior acionista sendo a prefeitura, então a gente resolveu, a pedido do prefeito, fazer uma concessão para a iniciativa privada, que tem muito mais dinâmico e tem um poder de investimento muito maior. Então, junto com a Procuradoria, a Administração, a Secretaria de Obras e o SECONF S.A., numa reunião ficou, então, pré-determinado o lançamento edital de licitação pós-eleições, ou seja, novembro, dezembro. É necessário um estudo de viabilidade técnica e econômica, e isso tem um custo de 100 a 200 mil reais. Então, fizemos uma parceria com o SEBRAE, que tem uma linha de crédito específica para isso, e nós conseguimos, né, fazer um bem bolado com uma empresa que está fazendo um estudo parecido com isso para o Marco das Três Fronteiras. Como a maioria das informações são as mesmas relacionadas ao turismo, essa empresa fez por um preço muito mais acessível. Boa parte dos recursos vai ser pago pelo SEBRAE numa contrapartida do SECOM, ou seja, do Centro de Convenções de Foz do Iguaçu, de 20% do valor. E o prefeito já autorizou esses valores. Então, a partir do momento que estiver pronto o estudo de viabilidade técnica e econômica, o prefeito está marcando uma audiência pública, que é uma necessidade para a concessão, e está mandando um projeto de lei para a Câmara. A partir do momento que, em cerca de 30 dias, vai estar tudo regularizado, tudo aprovado, a gente espera isso pelo menos, aí a gente vai lançar o edital de licitação e nós temos duas grandes empresas do Brasil interessadíssimas em administrar o Centro de Convenções. A gente espera que isso ocorra o mais rápido possível, porque isso é muito importante para Foz do Iguaçu. E até nós conversamos aqui em ocasiões anteriores a respeito dessa proposta de concessão da gestão do Centro de Convenções aqui de Foz do Iguaçu. Você mencionava que, inclusive, algumas empresas fizeram visitas, demonstraram interesse e, efetivamente, duas enviaram projetos e apresentaram propostas de utilização do Centro de Convenções? Exatamente. E, por último, nós tivemos uma terceira empresa que não participou do PMI, ou seja, do procedimento de manifestação de interesse, que é uma multinacional que administra hoje a empresa Rio Centro, do Rio de Janeiro. Tá? Então, ela via Paranatura, ela procurou a presidente da Paranatura, a Juliana Vosnica, ela entrou em contato com a gente repassou as informações para essa empresa, e então, eu diria assim, fora essas duas que participaram do PMI, ainda temos essa terceira empresa, então, digamos assim, vamos ter três grandes empresas participando do processo licitatório. Uma pergunta com relação até à gestão do centro, por que é mais interessante ter uma empresa como esta administrando o centro de convenções, ao invés de se fazer uma gestão própria da prefeitura ali no local? Guilherme, então, em um linguajar bem fácil de entender, infelizmente, o nosso grande centro de convenções, que alguns preferem falar que é um elefante branco, é um grande equipamento de turismo. Só que existem duas coisas, necessitam ainda de duas coisas que sem isso é quase impossível fazer os grandes eventos, que é colocar o ar-condicionado no Salão Cataratas e no Salão Iguaçu. O Salão Cataratas hoje ele tem 10.500 metros quadrados, tá? Então para colocar ar-condicionado em um salão desse tamanho. E as divisórias retráteis, aquelas divisórias que a gente já viu em hotéis que faz módulos, menores e maiores, que consegue jogar com um grande salão, fazer eventos para palestras para 500, 600, 800, 1.000 pessoas, num salão que cabe 5 mil pessoas. Então, esses investimentos seriam da ordem de 15 milhões de reais. Então, nem o município, nem o Estado tem um interesse maior de fazer esse investimento. Aí, a partir do momento que essa concessão seja feita, a empresa que vem administrar o centro de convenções, por exemplo, no PMI, uma das empresas tem a intenção de investir 33 milhões só no centro de convenções, entendeu? E pode chegar a 40 milhões, dependendo dos prazos para executar esse serviço. Então, infelizmente, seria, até certo ponto, interessante para o município, mas veja bem, nós vamos fazer uma concessão de 20, 30 anos. Daqui 20 anos, esse equipamento volta para o município, né? Com todos os serviços executados, entendeu? Na verdade, é muito interessante para Foz do Iguaçu. E a maioria, digamos assim, é uma tendência de mercado, a maioria dos centros de convenções que eram públicos passaram para iniciativa privada e tem dado muito certo, como é o caso do Expo Ville de Joinville, do Expo Barigui de Curitiba e do Imigrantes de São Paulo e Rio Centro do Rio. Então, na verdade, a maioria dos equipamentos públicos estão passando por iniciativa privada e tem melhorado bastante em termos de ocupação do equipamento. Previsão, então, de que essas discussões até a audiência pública, isso seja realizado a partir do mês de outubro, depois do período eleitoral? A Procuradoria entende que, apesar de que São Paulo, por exemplo, fez um período eleitoral e conseguiu executar, fazer a concessão. Então, a Procuradoria de Foz do Iguaçu, como aqui é um caso diferente, que tem dinheiro público do município, do Estado, da União e da iniciativa privada, então a gente preferiu, a pedido da Procuradoria, esperar o período pós-eleitoral. E aí, Guilherme, saiu uma reportagem ontem no Gazetinha, né, no nosso jornal, e algumas informações não ficaram bem claras. Eu arrisco dizer, com a experiência que já tive participando, fazendo visita técnica em Curitiba e em São Paulo, que a taxa de visitação do município, que hoje chega à beira 1 milhão e 500 mil ano, pode aumentar em até 10% a taxa de visitação se esse equipamento vier a funcionar adequadamente, como a gente espera que vai ser e deve ser com certeza. E esses grandes eventos, eles podem acontecer aqui sempre na baixa temporada, que acaba ocupando aí a maioria dos hotéis da cidade, que quando chega na baixa temporada, né, todo mundo passa aquele sufoco. Então, é bom para o município, é bom para o Estado, é bom para a União, mas é bom principalmente para Foz do Iguaçu e para todos os hoteleiros de Foz do Iguaçu. Essas foram as palavras de Djalma Pastorello, presidente da Sociedade Mista, que gere o Centro de Convenções de Foz do Iguaçu, em entrevista a Guilherme Wojtkowski durante a semana no programa CBN Foz. Este conteúdo está disponível na íntegra no site cbnfoz.com.br. CBN Turismo. 11 horas e 21 minutos e o evento que movimentou o turismo e esporte na cidade de Foz do Iguaçu no último final de semana recebeu avaliação positiva por parte dos organizadores, que já analisam a realização de uma nova etapa do circuito do Ironman 70.3 na cidade aqui em Foz do Iguaçu no ano de 2015. Cerca de 1.000 atletas e pelo menos 4.000 pessoas permaneceram em Foz do Iguaçu e utilizaram a rede hoteleira local nos dias que antecederam ou sucederam a prova. Além disso, a divulgação das imagens da corrida na usina de Itaipu para mais de 100 países reforça o apelo positivo ao turismo de Foz do Iguaçu. Quem acompanhou e conversou com alguns dos organizadores da etapa iguaçuense do Ironman foi o repórter Eli Silva. A competição aconteceu no sábado, dia 30, e para os organizadores, o envolvimento de todos os órgãos de segurança e a participação da comunidade fez do evento um grande sucesso, como nos conta Marcelo Braga, assessor de imprensa. Olha, a gente está aqui realizando uma prova muito legal para a cidade e para o país, porque afinal é mais uma data de Ironman para os atletas nacionais e da América do Sul não precisarem ir para a Europa. Nós temos aqui um evento com quase 1.000 atletas e toda a organização está tendo o apoio da cidade de Itaipu, o que faz com que isso fique muito mais fácil e uma prova ainda melhor. Está saindo a contento com aquilo que vocês queriam realizar? Sem dúvida, está contento, muito legal, um dia bonito para iluminar todos os atletas e a gente aqui. E agora é esperar o final, fazer o balanço e com certeza ter uma festa bonita. Balanço, pelo menos em termos de organização, então será positivo? Positivo, com certeza. Alguns ajustes sempre são necessários, mas o balanço é realmente positivo. O que mostra que, de repente, Foz do Iguaçu pode, quem sabe, no futuro, sediar mais provas de Ironman? Com certeza, essa é a ideia. Que continue aqui por um bom tempo, para ser uns parceiros desse evento muito grande. Para o diretor de prova, Matheus Viana, Foz do Iguaçu está com portas abertas para trazer novos eventos. Eu acho que Foz, ela está se posicionando cada vez mais como uma cidade não só do turismo natural, turismo das bênçãos que a cidade teve, e está se posicionando como uma cidade de turismo esportivo. Isso é um posicionamento, no nosso entendimento, muito importante, muito inteligente, porque o turismo esportivo ele traz atributos que só ele traz. De cidade do bem-estar, de cidade ecológica, de uma cidade receptiva às pessoas de trás, de fora, o turismo esportivo traz muita gente. Então eu acho que a gente está muito satisfeito. Se não fosse o apoio de todos os órgãos envolvidos na segurança pública de Foz, a prova não aconteceria. Em Foz a gente tem uma situação totalmente fora da nossa normalidade, que é a questão da Itaipu Binacional. Então, além de todos os desafios que a gente já teve lá, a gente também teve uma abertura e um entendimento da usina, da importância dessa prova para a cidade, e eles foram espetaculares, e sem esse apoio a prova também não teria acontecido. E pelo que a gente percebe, sem nenhum problema. Sem nenhum problema. Eu acho que a gente já teve, a gente teve um pedaço dos 90 quilômetros, 14 quilômetros foram na rua, né, que a gente chama de rua aberta, compartilhamento de carros, e os outros 76 foram dentro da usina. Então isso trouxe para o atleta um ganho muito legal de visão, de visibilidade, de conforto, de tranquilidade, saber que ele está pedalando numa área que não tem carro. É, e o apoio da Polícia Rodoviária Federal também, porque a gente percebeu, e a própria cidade, né, os motoristas e tudo mais, compreendendo que aquilo ali é um triatlo e todo mundo tinha que engajar. Isso é uma coisa que quanto mais provas, mais fica isso no encorpado na cidade, né? A gente entende que essa não é uma prova só do Iron 70.3, ela é uma prova da cidade, como você falou. Eu interfiro com o pai de família que está saindo de casa com seus filhos, eu interfiro com toda uma cidade, né? Você compartilhar 14 quilômetros de trânsito é muita coisa. E sem dúvida nenhuma, sem Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, para a própria Polícia da Usina, enfim, peço desculpa se eu estiver falhando algum órgão, mas são exército, que a gente está com muita gente do exército nas ruas. Então é uma junção de fatores e forças para sair essa prova. Podemos dizer então, para encerrarmos, que Foz do Iguaçu deixou portas abertas para que outras competições possam vir. Eu espero que sim. A gente torce muito para poder anunciar o Iron 70.3 em Foz em breve. A gente ainda tem uma série de reuniões pós-evento para analisar todos os pontos críticos que houveram, mas eu acho que quem está procurando um local que possa juntar as belezas da natureza com uma cidade extremamente receptiva, Foz é um ótimo lugar. Para a CBN Foz, Eli Silva. 11 horas e 25 minutos e por falar em grandes eventos esportivos, vem aí a meia maratona das Cataratas do Iguaçu, que acontece no próximo domingo, dia 14, com percurso inteiramente dentro do Parque Nacional. Para o dia da prova, o chefe da unidade de conservação, Jorge Pegoraro, detalhou que será montado um esquema especial de visitação. A partir principalmente ali de 8h30 da manhã, a entrada no Parque Nacional do Iguaçu, tanto para trabalhadores do turismo quanto para turistas também, vai estar suspensa até o meio-dia. Então, das 8h30 da manhã, já começa a largada dos cadeirantes, né? Depois do feminino também ali, 15 para as 9. 9 horas da manhã, a largada geral de todos os atletas, né? Masculino e feminino também. Então, a prova tem uma duração de 2 a 3 horas, mais ou menos, né, por ser uma meia maratona. E se você lembra agora, ela está sendo realizada totalmente dentro, né, do Parque Nacional do Iguaçu. Exatamente, 21 quilômetros ali dentro do parque, né? Exatamente, o início da prova é já dentro do Parque Nacional, né, e os corredores ali, então, têm o privilégio de correr praticamente 100% da prova dentro do parque, dentro da unidade de conservação. Tendo ali o final, a chegada, então, ali, junto ao centro de visitantes do parque, onde nós fazemos ali uma festa bastante grande ali, né, para o vencedor da prova e para todos os atletas, né, que encerram o percurso. Então, das 8h30 da manhã até ao meio-dia, haverá restrição, então, de entrada, de acesso, tanto dos profissionais do turismo, né, como os guias de turismo, as agências de turismo também, como dos visitantes. Então, a partir do meio-dia, todos já estão liberados, né, para acessar o Parque Nacional, daí ele fica aberto normalmente até às 17 horas. Nós temos todo um esquema já, né, que você até já noticiou aqui, de voluntários, questão das forças de segurança que nos ajudam também, todo um esquema especial para, terminando a prova, já fazemos já a limpeza total do percurso, né, do Parque Nacional, e a partir do meio-dia nós já temos aí todas as condições de estar recebendo aí todos os turistas com o parque prontinho novamente para estar recebendo. E é importante frisar, né, Guilherme, que a importância da gente realizar a meia maratona das Cataratas, às vezes as pessoas, né, dizem no momento, né, ah, mas vai interferir, eu ia trabalhar de manhã e tal, agora tem a corrida. Mas uma corrida dessa está trazendo 3 mil atletas, né, nessa temporada. Na difusão também, né, na divulgação. Exatamente, 3 mil corredores. Então os corredores não vêm sozinhos para Foz do Iguaçu, geralmente eles trazem um familiar junto, ou a esposa, ou filhos, né? Então movimentam a hotelaria aqui de Foz do Iguaçu, movimentam a gastronomia, movimentam o transporte, enfim. Então é um evento grande, né? Hoje, se você pensar num evento que a cidade, felizmente, está recebendo vários eventos, né, por ano aqui na nossa cidade, mas um evento com 3 mil pessoas ou mais, né, são poucos os eventos que trazem tanta gente assim para Foz do Iguaçu. E a meia maratona das Cataratas está consolidada, né? Provavelmente vai ter transmissão nacional ao vivo, né, por emissora de televisão. Então, cada ano chamando mais gente a participar e mais gente conhecendo as Cataratas do Iguaçu em função dessa prática também sadia do esporte. Palavras de Jorge Pegoraro, chefe do Parque Nacional do Iguaçu, e reforçando que no próximo domingo, dia 14, acontece a 8ª meia maratona das Cataratas. Cerca de 3 mil competidores profissionais e amadores já estão inscritos. Restam somente algumas vagas. As inscrições podem ser feitas no site meiamaratonadascataratas.com.br. A seguir, no CBN Turismo, vamos saber mais sobre os preparativos para a participação do Paraná na Feira da BAVE e também sobre o Salão Paranaense do Turismo, cuja realização já está em andamento. Conheça detalhes sobre o novo hotel de luxo anunciado para a cidade e sobre o concurso que vai escolher a rainha do turismo de Foz do Iguaçu. CBN Turismo até o meio-dia nas ondas da Central Brasileira de Notícias. Já voltamos. CBN Turismo. 8h33, em meio ao boom vivido pela hotelaria de Foz do Iguaçu, a cidade deve ganhar com a inauguração prevista para 2017 mais um hotel de luxo no segmento 5 estrelas. O empreendimento foi anunciado pela rede internacional Park Hyatt, que administra hotéis de luxo em vários países do mundo e pretende construir sua unidade em Foz em um condomínio às margens do Rio Iguaçu, com 10 hectares de reserva natural protegida e acesso direto às águas do rio. O hotel, conforme cifras divulgadas pelo jornal Globo, deve ter 170 apartamentos e suítes de luxo, 4 restaurantes e bares, um spa, um centro de fitness, uma piscina externa e espaço de eventos com 1.500 metros quadrados. O valor do investimento não foi divulgado, porém a previsão de abertura do hotel é o ano de 2017. No Brasil, a rede Hyatt está presente com um hotel em São Paulo e outros 2 em construção nas cidades do Rio de Janeiro e São José do Rio Preto. Responsável pela administração dos serviços turísticos no Parque Nacional do Iguaçu, a concessionária Cataratas do Iguaçu S.A. será controlada pela empresa Advent International. Para tanto, a Advent criou 2 empresas na área de turismo no Brasil, batizadas de Turismo 2014 e Parques 2014. As 2 são controladas pela CRV, distribuidora de títulos e valores mobiliários S.A. do Grupo Santander. Os atuais proprietários das Cataratas do Iguaçu continuarão como acionistas da Advent. Além do Parque Nacional do Iguaçu, a Cataratas S.A. administra os parques de Fernando de Noronha e da Tijuca, no Rio de Janeiro. Em paralelo às mudanças, um dos principais executivos da empresa, Celso Florencio, anunciou que está de saída, tendo sido convidado para administrar a empresa que gerencia os passeios do bondinho do Pão de Açúcar, um dos principais atrativos do turismo carioca. O Aeroporto Internacional Cataratas de Foz do Iguaçu terá uma nova opção de itinerário a partir do feriado de Proclamação da República em 15 de novembro. A companhia aérea Gol começará a operar uma nova frequência Porto Alegre-Foz do Iguaçu-Porto Alegre. Ao todo serão 3 voos por semana, às terças, quartas e sábados. O avião sairá de Porto Alegre às 1h46 da tarde e chegará a Foz às 3 horas e 3 minutos da tarde. O caminho de volta para Porto Alegre será às 3 horas e 50 minutos da tarde, com previsão para chegada para às 5h13 em Porto Alegre. Atualmente, a Gol não mantém voos diretos a Porto Alegre com saída de Foz do Iguaçu. O Rio Grande do Sul é um dos estados que mais envia os turistas à região de fronteira. CBN Turismo. Maior evento focado no setor turístico do Paraná, o 21º Salão Paranaense do Turismo está sendo divulgado desde já pela Associação Brasileira dos Agentes de Viagem no Paraná, a ABAV do Paraná. Em entrevista à CBN Foz nessa semana, o presidente da entidade, Roberto Bacov, deu detalhes sobre o evento marcado para o mês de março de 2015. Ele conversou com Guilherme Wojciechowski, que acompanha. Nós estamos fazendo uma reformulação total no evento, né? Já estamos indo para o 21º ano, é um evento consolidado, é um dos eventos mais importantes do sul do país, é o primeiro evento que acontece no ano, né? Assim, a gente sai do carnaval e já é o primeiro evento que acontece para o trade turístico, né? A expectativa nossa é bastante grande, porque estamos trazendo aí inovações, temos várias caravanas que vêm de outros estados, né? Esse ano a gente está querendo trazer caravanas de São Paulo, Rio, Belo Horizonte, do Nordeste, são quase 700 agentes de viagem que vêm para conhecer as novidades dos produtos de turismo para o primeiro e segundo semestre do ano de 2015 e também das nossas regiões, regiões de turismo do Paraná, né? Como o produto Curitiba e Foz do Iguaçu e mais as outras 12 regiões que compõem as nossas a amostra paranaense de turismo, a mais paranaense das regiões turísticas. Inclusive, nesta nova edição do Salão Paranaense do Turismo, será dado um destaque também às novas regiões turísticas que foram criadas recentemente aqui no Paraná? Exatamente, eles estamos em contato com a Paraná Turismo. Essa amostra das regiões turísticas do Paraná, realmente ela já tem o seu local já pré-fixado, né, desde que a gente mudou para um novo espaço, para esse espaço da Unimed. né, aqui no positivo, então a gente já tem essa local pré-definido. Então esse ano eles vão mostrar todas as suas, o ano que vem vão mostrar todas as novidades das novas duas regiões e também das tradicionais. Passado esse período de Copa do Mundo, este ano aí esteve muito marcado com relação a essa expectativa, apesar de todo o nosso pessimismo, o Paraná se saiu bem na avaliação com relação a Curitiba, o aeroporto também utilizado, o aeroporto Afonso Pena, enfim, houve uma série de avaliações positivas com relação ao turismo paranaense. Isso ajuda também a posicionar o Paraná melhor no mapa turístico brasileiro? Sim, isso foi uma coisa bem bacana que aconteceu, né, com... Curitiba foi uma das cidades mais bem avaliadas, né, com relação ao evento da Copa do Mundo. Realmente não tivemos nenhum problema, aqui realmente funcionou tudo muito bem. E também com relação à Foz do Iguaçu, né, que recebeu a Coreia do Sul, também teve uma boa imagem da cidade, e acho que a gente vai colher isso daqui para frente, os frutos dessa nova fase. Acredito também que com isso, para o Salão Paranaense, a gente também vai ter novos expositores que já demonstraram interesse pela visibilidade que Curitiba teve, entendeu? Então a gente deve estar indo agora para o evento da Bave Nacional, justamente entrar em contato com esses novos expositores que gostariam de participar do nosso Salão Paranaense de Turismo. E é essa pergunta mesmo que eu faço com relação à participação no evento nacional que é promovido pela Abave. Como é que vai ser a participação do Paraná? Nós temos o stand da Paraná Turismo, né, e também tem o stand de Foz do Iguaçu, né, e Foz do Iguaçu está com um stand como é tradicional já de Foz do Iguaçu, por se tratar de um destino muito importante, não só para o Paraná como para o Brasil. Ele está indo um stand, sempre um stand sozinho, né, um stand para demonstrar todas as características da cidade, e o Paraná está levando dentro do seu stand as regiões turísticas do Paraná para também incentivar o turismo nas outras regiões, não somente de Foz do Iguaçu. Estamos num período de eleições, inclusive aí faremos a escolha do novo presidente, do novo governador, deputados estaduais, deputados federais, senadores. Como é que vocês têm acompanhado até a questão da atenção que é dada ao turismo nos planos de governo dos candidatos? A Abave já fez alguma análise a respeito deste assunto? Sim, nós estamos participando junto com várias entidades aqui do Paraná. Elaboramos junto, em coordenação com a FEComércio, nós, a BH, o Sindicato de Hotéis, o Sindicato das Agências, enfim, a Brasel, fizemos um documento, né, e que agora, nesses próximos 10 dias aí, nós vamos entregar aos três candidatos ao governo do Paraná, onde ali nós abordamos vários pontos de interesse do trade, né, com relação ao turismo, né, que realmente o próximo governador realmente dê uma importância nessa indústria que é tão impactante, né, e pode trazer aí muitas divisas e gerar bastante emprego, que é hoje o que a gente vai precisar, principalmente para o próximo ano. Salão Paranaense do Turismo do próximo ano, já com os trabalhos em marcha, quem quiser até já desde já ir reservando espaço, já ir se informando sobre o evento, de que maneira pode entrar em contato com a Abave Paraná? É só entrar em contato no site da Salão, no site da Abave Paraná, lá tem todas as informações de telefone, contato, tem o mapa já do salão, com onde estão os estandes, enfim. E assim, é bom também a gente ressaltar que da pesquisa feita com os expositores nesse ano, né, com referente, nós temos aí um índice de 94% de empresas que vão retornar para o ano que vem. Então isso nos deixa assim numa posição, e numa responsabilidade muito grande com relação à execução do salão. Então a diretoria da Abave está muito preocupada em trazer novidades, trazer o máximo possível para os agentes de viagem, para que eles possam realmente depois levar para os seus clientes durante o próximo ano de 2015. Este foi Roberto Bacov, presidente da Abave no Paraná, sobre os preparativos para a edição 2015 do Salão Paranaense de Turismo e também a participação do Paraná e de Foz do Iguaçu na Feira Nacional promovida pela Abave. Este conteúdo está disponível na íntegra no site cbnfoz.com.br. Agora 11 horas e 42 minutos. A seguir no CBN Turismo, vamos conferir a agenda de lazer para este final de semana aqui na Tríplice Fronteira. CBN Turismo até o meio-dia nas ondas da Central Brasileira de Notícias. Já voltamos. Estamos apresentando CBN Turismo. CBN Turismo. Hoje, com Cristina Pinheiro. 11 horas e 48 minutos, temperatura de 27 graus em Foz do Iguaçu. Foi iniciado pela Secretaria Municipal de Turismo o trabalho de atualização do inventário da oferta turística de Foz do Iguaçu, um dos instrumentos necessários para o planejamento turístico local, preconizado pelo Ministério do Turismo. A pesquisa vai contar com duas etapas. A primeira, com consultas via telefone. Depois, ainda sem data definida, será feita a pesquisa de campo em estabelecimentos recentemente inaugurados. O trabalho consiste em um documento de mais de 200 páginas e cerca de 1.500 informações sobre atrativos, hotéis, agências de turismo, estabelecimentos gastronômicos, empresas de eventos, de transporte urbano, rodoviário e aéreo. Integram ainda o inventário serviços de comunicação, segurança, saúde, sistema educacional, lazer, esportes e entretenimento, além de serviços de apoio ao turismo. Vão ser levantados dados cadastrais, endereço, telefone, site, horário de atendimento, formas de pagamento, entre outras informações. Após ser concluído, o documento vai ficar disponível na página da Secretaria de Turismo na internet. CBN Turismo. E acontece na noite deste sábado no Iguaçu Resort a noite de gala do concurso Miss Turismo Iguaçu, que fará a escolha de uma rainha do turismo para a região da Tríplice Fronteira. O concurso terá etapas em Foz, no Paraguai e na Argentina. A etapa final será realizada no Festival de Turismo das Cataratas em 2015, como apontou o organizador do certame, Marco Freire, em entrevista a Guilherme Wojtkowski. O concurso Miss Turismo busca a escolha de uma representante feminina para o setor de turismo da Tríplice Fronteira, para o destino Iguaçu. E é um concurso que elegerá aqui a rainha do turismo de Foz do Iguaçu, a rainha do turismo de Puerto Iguaçu, de Ciudad del Este também, enfim, uma integração e com etapas em cada um desses países? Exatamente. O objetivo do evento, dentre os objetivos do evento, nós temos o de integrar a comunidade com o setor de turismo de cada uma dessas cidades. Então, antes da escolha da Miss, nós teremos as etapas locais, da escolha da Rainha do Turismo de Foz, Reina del Turismo Cidade Oeste e Reina del Turismo Puerto Iguaçu. As vencedoras terão um ano inteiro para desfrutarem do seu título e no 10º Festival Internacional do Turismo de 2015, estarão representando sua respectiva cidade na escolha da Miss Turismo Destino Iguaçu. Festival de Turismo que acontece habitualmente no mês de junho aqui na cidade de Foz do Iguaçu e que é um dos grandes eventos, né? Então a rainha do turismo de cada uma dessas cidades lá poderá então ter uma exposição ainda maior? Exatamente. E também a gente busca com isso trazer uma exposição maior também para o destino. Então as três cidades, Foz, Cidade Leste e Porto Iguaçu, que estiverem lá, vão estar mobilizando os agentes, os profissionais do turismo lá, no sentido de participarem dessa escolha também. Agora, que nem nós estávamos comentando aqui fora do ar, até com relação a como que funciona esse processo de escolha, por exemplo, a rainha do turismo aqui de Foz do Iguaçu, ela tem que estar de alguma maneira ligada ao turismo, né? Exatamente. Ela vai estar representando uma entidade ou uma empresa do setor e vai ser feita algumas perguntas para ela também relacionadas ao turismo da cidade. Serão dados como prêmio, $5.000 em prêmios para as três vencedoras, vão ser divididos entre a rainha e as duas princesas. Ela terá o benefício de ser a representante do turismo nos eventos, nas campanhas que tivermos aqui em prol do turismo na cidade, na região e até fora. Ou seja, para quem está pensando em iniciar ou consolidar uma carreira de modelo, já ajuda bastante também, né? Com certeza, a exposição será muito grande, ela vai ter a imagem dela veiculada a muita coisa boa aqui da nossa fronteira. Agora, com relação ao concurso de Rainha do Turismo aqui de Foz do Iguaçu, no dia 6 de setembro acontece uma noite de gala? Exatamente, será lá no Iguaçu Resort, a gente está com uma parceria aí muito boa com o pessoal, com a Lourdes, com o Gustavo lá, e dia 6 de setembro nós estaremos lá a partir de 21 horas. Quem quiser adquirir ingressos pode ser também na CVC do Catarata JL Shopping, na IES Móvel ou na Foz em Destaque, ou comigo através do meu telefone, que é o 99-68-11-22 e o 30-27-48-90. Vamos até repetir os números aqui. Quem está nos ouvindo aí quer anotar, vamos lá novamente? 99-68-11-22 e 30-27-48-90. E o site do concurso, no caso, é o www.missturismoiguaçu.com. Palavras de Marco Freire, organizador do Miss Turismo Iguaçu, cuja etapa para a escolha da Miss de Foz do Iguaçu acontece na noite deste sábado no Iguaçu Resort. CBN Turismo. 11 horas e 53 minutos, já para quem prefere mergulhar nas letras, teve início ontem a Feira Internacional do Livro em Foz do Iguaçu. O evento, que já está em sua 10ª edição, tem programação 100% gratuita e acontece na Praça do Mitre, área central da cidade. E em entrevista à reportagem CBN, o coordenador do Núcleo de Livreiros de Foz do Iguaçu, Hernani Brito, disse que o objetivo do evento é proporcionar o encontro com o leitor e colocar o livro em local de destaque na sociedade. Colocar o livro em evidência, fazer o livro aparecer na mídia, fazer as pessoas falarem de livro, principalmente para chamar a atenção das crianças para o hábito, pelo gosto da leitura, né? Então a gente faz uma programação bastante diversificada, uma programação cultural, contações de histórias, apresentações literárias, palestras de autores, tudo isso com o objetivo de atrair o leitor, atrair o público jovem. A gente tem também uma programação de levar as escolas até a feira do livro. E é assim que as pessoas começam a ter interesse, né? Chegam ali, olha, foi ler o livro. As crianças ficam empolgadas de ver toda aquela ação em torno do livro. E aí que ela começa a pensar, olha, se estão fazendo tudo isso pelo livro, deve ser uma coisa muito importante, né? E é assim que a cultura do livro vai crescendo, vai se fixando, né, na mente das pessoas. Esse que é o nosso objetivo, é divulgar o livro a partir da feira. A organização da Feira do Livro tem trabalhado fortemente nisso, em associar o livro em si, né, que é um produto cultural, com outros elementos culturais, né, a música, a poesia, a literatura de um modo geral, e as atividades de performances teatrais, enfim, uma gama de atividades, porque aí você cria esse conjunto, né, esse elemento que faz essa festa do livro, que é a feira, né? Então a programação esse ano está riquíssima, está muito bacana, tem um monte de atividade para todas as idades, para todos os tipos de público. Então tenho certeza que quem for lá vai se divertir muito e vai ter a oportunidade de buscar, escolher muitos livros. 11 horas e 56 minutos e antes de irmos à programação de baladas para o final de semana na Tríplice Fronteira, um lembrete sobre outro evento que acontece na cidade na noite deste sábado a partir das 8 horas na sede da Unila, no centro. A apresentação do pianista Paulo Meirelles com participação 100% gratuita. Agora sim, vamos às opções de festa para este sábado nas casas noturnas de Foz e região. Pode conferir a noite de hoje é a Gripe Forte, que é uma banda que reúne alguns dos principais nomes do London Club do rock paranaense. Essa festa acontece lá no London Club, então. Nós temos também noite dos anos 70, 80 e 90 no Balinas Pub e também no sábado Frozen com o Alexandre Casarim no Woods Bar. Acompanhe agora a programação de cinema no Cine Boulevard. O destaque desse final de semana são os filmes No Olho do Tornado, que é exibido diariamente. As sessões às 19h50, às 10 para as 8 da noite, dublado e legendado às 21h50, um gênero de suspense, classificação 12 anos. Outro destaque do Cine Boulevard é o filme Hércules, diariamente sessão às 15h50, 17h50, 19h50 e 21h50, gênero aventura, classificação 12 anos, dublado. E chegamos ao final do CBN Turismo deste sábado às 11 horas e 57 minutos. Este sábado, dia 6 de setembro de 2014, programa que teve os trabalhos técnicos de Wesley Carvalho. Hoje, com Cristina Pinheiro.